de um amor eterno que duraria pra sempre. Tão forte como se não fosse tudo que sei. Mas quando eu te esperava tanto, uma história me falou. Sofri muito e sonhei. Não sei se quero. Sem você eu morrerei. Não sei se amo. Não consigo entender. Te amo. Te amo. E nós dois pra sempre. Uma história louca. E nós dois pra sempre. Eu sei não vou conseguir. Sei não vou conseguir.